Está na linha comigo o Paulo Henrique Sulkowski, ele que é diretor administrativo do Sindicato dos Eletricitários aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Vamos falar a respeito de uma paralisação que teve início ontem e é por 72 horas dos eletricitários de Furnas aqui em Foz do Iguaçu? Isso. Essa mobilização foi decidida em assembleia na semana passada. Ela é uma mobilização, movimento nacional, né, abrange todos os trabalhadores do Grupo Eletrobras. Aqui em Foz do Iguaçu nós temos trabalhadores de Furnas, representamos trabalhadores de Furnas que trabalham aqui na subestação Foz do Iguaçu. A adesão é total ao movimento, nós temos aproximadamente 90 trabalhadores que aderiram ao movimento, entre trabalhadores diretos de Furnas e terceirizados. E as atividades essenciais estão mantidas. E é importante destacar também que essa paralisação que vocês estão fazendo, como você frisou, é uma mobilização nacional. Um dos principais itens da pauta é a questão da privatização, ameaça de privatização da Eletrobras pelo governo? Essa mobilização de 72 horas que nós estamos agora no segundo dia, ela é uma pauta específica, tá, contra a privatização, a ameaça de privatização do sistema Eletrobras. Há alguma confusão, de certa forma, para aqueles que se informam melhor, porque paralelamente a isso estão se desenrolando as negociações do acordo coletivo dos trabalhadores do sistema Eletrobras. Mas não se confundem as pautas. Essa mobilização é específica contra a privatização do sistema Eletrobras. E para que o nosso ouvinte possa entender o que é que essa privatização, né, a passagem do controle da Eletrobras para mãos privadas, o que é que isso pode representar para o cidadão brasileiro? A grande questão é custo. Para a população, primeiro impacto que ela sentiria, e isso já há estudos bastante avançados de institutos acreditados e acreditados aí no Brasil, que o aumento do custo da energia seria significativo. Uma segunda questão é a passagem, e principalmente por quanto que isso passaria para mãos privadas, um patrimônio que é público, né, que foi construído durante aí todos os anos, desde a criação da Eletrobras até hoje. Então, só para você ter ideia, os ativos da Eletrobras hoje representam mais de 10 vezes o valor que está sendo aventado de venda da Eletrobras. Então, a gente já tem histórico de concessões havidas no sistema elétrico interligado, e sabe-se bem que esvai-se o caráter social da energia elétrica, porque ela é tratada como uma mercadoria, o que efetivamente não é, né? Tem também a questão pela matriz energética nacional, que é uma matriz eminentemente hidráulica, né? A formação dos lagos e tudo mais, e aqui em Foz do Iguaçu a gente tem uma amostra muito grande disso, porque a captação de água para Foz, por exemplo, utiliza o lago de Itaipu. Se houvesse uma suposta privatização, estaria sendo privatizadas também as reservas de água, junto com as de energia no atual modelo. Então, isso tudo representa, sim, um grande prejuízo à população como um todo. Falta debate até com a população sobre esse assunto, porque a gente vê o governo tentando aprovar até com pressa essa medida, né? Tentando fazer aí com que, ou vender para a opinião pública, a ideia de que a privatização da Eletrobras seria algo necessário e tudo mais. Falta debate na avaliação de vocês? Falta sim. Na verdade, falta muito também envolvimento da própria sociedade como um todo, né, num assunto que deveria ser estar numa escala de prioridade bastante grande. A gente vê a discussão, por exemplo, com relação, houve agora, poucos dias atrás, uma greve dos petroleiros, também não era nada relacionado à relação de trabalho, e sim contra o sucateamento e a privatização da Petrobras, né? E a população parece que não se apodera, não tem interesse em se apoderar dessas discussões. Então, falta sim, e o governo tem investido muito, como você mesmo falou, também é um entendimento nosso, que isso tudo está sendo feito de forma bastante assodada, bastante atropelada pelo governo, que inclusive tem um poder de econômico, um poder de mobilização muito maior, porque inclusive, conforme já denunciado na imprensa, o governo contratou, fez contrato com empresas de publicidade, inclusive para falar mal da empresa, para vender para a população a ideia de que a Eletrobras é uma empresa falida, uma empresa que apenas gera prejuízo, uma empresa ineficiente, o que absolutamente não é verdade. Pois é, a gente sabe realmente que a Eletrobras, inclusive, é cobiçadíssima, né, no mercado internacional, e justamente por suas características e rentabilidade também. Agora, essa manifestação, então, ela vai até amanhã, como você disse, nenhuma atividade essencial prejudicada, apenas alguns trabalhos ali que enfim, não afetam o desempenho da subestação aqui em Foz? É, exatamente. O abastecimento está garantido, não há nenhum risco de desabastecimento, de apagões e tudo mais. Atividades administrativas e manutenções programadas estão canceladas, não serão executadas nesse momento. Até gostaria de, falei em apagões, né? Gostaria apenas de rememorar aqui que nós já vivemos isso, a população já viveu isso, os mais novos talvez não lembrem, mas até o início dos anos 2000 nós tivemos um histórico de apagões, e isso era uma pauta, uma palavra que fazia parte do nosso vocabulário. Até para enfatizar a questão do abastecimento e do compromisso dos trabalhadores com todo o movimento e principalmente com a sociedade, que nessa noite teve uma ocorrência na subestação, e agora pela manhã uma equipe de manutenção acessou a unidade para verificar, fazer levantamento e corrigir se necessário, o que entender necessário para manter o abastecimento. Então, a população, em relação a isso, pode ficar tranquila que não há nenhum risco de desabastecimento ou cortes por conta do movimento. Conversei aqui com o Paulo Henrique Zukoski, ele que é diretor administrativo do Sindicato dos Eletricitários aqui em Foz do Iguaçu, falando, né, a respeito dessa paralisação dos trabalhadores de Furnas aqui na nossa cidade. Muito obrigado pela participação e esclarecimentos da população aqui na RCI. Obrigado a vocês pelo espaço.